No momento que eu me deito, reflito, paro e penso no veneno, sofrimento, o sonho, o pesadelo, os servos do diabo circulando em minha casa, nos problemas de família, nas brigas que são causadas. E Senhor, me ajuda, me fortalece nessa hora, me dá força de servir, me dê sossego, me dê calma, afasta de mim o mal durante essa jornada, prospera em minha vida, alegria e tira a mágoa, destrói toda macumba, coloca no meu caminho, repreende quem tudo. Só tu sabe o meu destino, que seja num cemitério, terreira encruzilhada, acaba com a maldade. Tu é capaz de matá-la, eu sei, Senhor, que devo também fazer minha parte, que devo me ajoelhar, mudar meu jeito, meu caráter, que devo pegar a Bíblia e me curvar a tua palavra, aceitar a tua profecia, manifestar a tua glória. Deus, me fortaleça agora. Meu coração está com pouca fé. Deus, me fortaleça agora. Destrói os servos de Lucifer. Eu sei, Senhor, que devo ser batizado no Espírito, pra no dia de amanhã do teu amor eu ser digno de sorte. O inimigo que tenta me enfraquecer, que rodeia a minha volta pra assistir eu morrer, aí demônio maldito, não vai acabar com a minha vida, não vai me ver na sepultura com a alma destruída. Sei que vou morrer um dia como todo ser humano, minha alma será intacta com Jesus me abençoando. A salvação não vem de graça, cê tem que correr atrás pro seu espírito não ser tomar pelos filhos de Satanás. Minha carne será morta e botada com um turno, apodrecer e virar cinza. Como qualquer defunto, vou procurar te servir, honrar o sangue lá na cruz, e fazer por merecer cada dia sua luz. Deus explode os demônios, me mantenha sempre pé, que me afeta suportando contra o servo de Lucifer. Deus, me fortaleça agora. Meu coração está com pouca fé. Deus, me fortaleça agora. Destrói os servos de Lucifer. Opera, meu Senhor, e unge os teus filhos, acaba com a miséria, ilumina os oprimidos, acaba com a dor, com o peito machucado, alivia o coração que está amargura, sem no caminho e sem pedras que querem me derrubar, e batalha perigosa que terei que enfrentar, sem luta não há vitória, sem esforço não há glória, seja o anjo protetor nessa triste trajetória, estende as suas mãos em direção minha cabeça, o Senhor ao meu lado, não há batalha que eu não vença, pode vir o inimigo com revólver cheio de bala, minha arma é mais forte, ela é Bíblia Sagrada, cura e guia o teu filho, esse humilde pecado. Que saiba, eu não posso ser ministro de louvor. Despeja sua graça, inunda o meu corpo, é cura espiritual. Posso senti-la me limpando, tirando toda a revolta, o ódio que me persegue, de um moleque que cresceu com raiva exposta à pele, e arranca essa lembrança que me acompanha desde criança. Despedaça o ódio que me feriu na infância, cuida dos criminosos que estão no mundo louco, evite que ele seja executado com estouro, com a bala atravessando, perfurando o seu cérebro, evita mais um arregaçar no necrotério, acaba com a armadilha criada pelo diabo, aniquila com a cabeça o cão desgraçado, afasta a crueldade que me ataca pelas costas. Lucifer não vai sorrir em cima da minha cova. Deus, me fortaleça agora. Meu coração está com pouca fé. Deus, me fortaleça agora. Estou servo de Deus.